telefone espera 28. 127-81, boa noite, autorizada Aniele Decolar, pista 28, vento 180 graus, 07 nós. Autorizada Aniele Decolar, pista 28, 127-81. Salvador, boa noite, está passando Lima até o hotel. Faltava Lima até o hotel, chamei para um táxi. Ultimamente, você está pronto para o táxi, está para a informação, está de quanto transporte de enfermo Lima até o hotel. Gente, estou em ciência que é transporte de enfermo Lima até o hotel. Decolar 246, chame controle instalador na frequência 120 decimal Autorizado alinhar e decolar. Pista 28, vento 190 graus, 079. Autorizado alinhar e decolar 28. Tudo bem, 781, na escuta, Tony? está aceitando o controle 1208. Eu estou falando 2781. Estou em contato radar, agora cruzando o vídeo 1060. Por favor, mantendo o vídeo 1060 e eu saio do MF9. Solicitar o nível final 180, saída Elefano Alfa 2781. Estou na guarda, coordenação com certo. Na guarda, 2781. Controle 2080, boa, com 1705. Controle Salvador, o gol 1705, decolando sair de Salvador, no cruzamento 1400. 705, contato radar, se você tem inscrição, está no nível de voo 3.60, via saída do São Bruno. 3.60, sem restrição, passando o ONU, gol 1.705. Aviso 27, eu estou autorizado, nível 1.80, confirmado. Nível 1.80, 2781, muito obrigado. Thank you. hotel autorizado, ingresso Cristina 7, reporte a linha de pronto. Centro Recife, 1260. Centro Recife, 1260, 2781. Autorizado a colagem pistola 7, vento 210 graus, 049. Sistema 28, decimal 3, 5, 7, 1, 2, 3, decimal 8. Primária 1, 2, 2, decimal 3, 5, 175. Passamos Lima até o hotel decolador 58, chame controle Salvador na frequência 1.20.80. Controle Salvador 1.20.80, Lima até o hotel, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Papa Trango, Lima até o hotel. Tango, Lima, Tango, contato radar decolagem, submetro no voo 180, via saída Coral 1 no Bravo. Missão 180, via Coral 1 no Bravo. Lima, Tango, hotel, tá missão de transporte inteiro, solicita coordenação, quando possível, voar na proa direto de Porto Seguro. 7. Fui... Ilhéus inicialmente, Lima, Tango, hotel. Voar Ilhéus inicialmente, Lima, Tango, hotel, obrigado. Salvador, muito boa noite, é o gol 1099, aproximando do ponto de espera da 28, pronto. Gol 1099, autorizado, a linha aérea de colapso 28, vento 220 graus, 079. Autorizado, alinhar e decolada 28, gol 1099. Gol 1099, decoloso no 4, chame controle Salvador, a frequência 120.80. 208, boa noite, gol 1099. Salvador é o gol 1099, boa noite. Gol 1099, completa o radar na colagem, sube, mantendo o 360, via saída, eleva 1 no alfa. Eleva 1 no alfa, 360, gol 1099. Vila TFE, passa a posição coral, serviço já dá encerrado, mantendo o nível de 1, 8, 0, chama agora o controle, 0, na frequência, 1, 2, 0, decimal, 1, 1. Papa 099, chama agora o chefe de Recife na frequência 1260, terra 1288. Confirma primária, por favor, 09? 1260, esse mal 0. 60? 0? 1260, 7 direção Massacre. Outro V90, excelente posição, via chegada para o Mediano. Corrijo, via chegada Septipiano, deixe manter 050. Ajuste altímetro 9030. 3290. Salvador, boa noite, Renan, 310, formação AXV, desce 310 para 170. Renan 310, solicitação via chegada TPP1, décima até 060, via chegada 1020. Via TPP1, 0060, ajuste a 1020, Renan 310. Boa noite, Papa Romeu Vitor Delta. Papa Romeu, Hotel Vitor Delta. Corrijo. Vitor Hotel Delta, pessoal. Afirmativo, senhor. É o Romeu 44, de comando Serra Índia com Índia, destino é Serra Índia com Índia, com PM2, colocado 01115 no transponder. Interceptou a BR-324 e vai manter a vertical da mesma. Próxima semana, filho. tiver entendido que já está no local de sobrevoo, tá certo? Afirma sim, vou manter a vertical da BR-324 sentido Rota do Abacaxi, em baixa velocidade. O Victor Hotel Delta, CET, Matheus Senhor de Rua Visual, a 500 pés, ajustamento 1020. Neste setor está autorizado o sobrevoo, caso necessite do cruzamento, do prolongamento da pista 28, no caso, o seu sinal é o controle. CET, mantém a sua escuta permanente, condicionada ao seu tráfego, Victor Hotel Delta, para ser vertical da BR-324. Descansão via chegada do Pipiono, desce até 050, aí o jeito entra na 020. Zero, desce, mantém 2000 pés, registro o cima do 10, 20 autorizado, LF, Zulu, pista 28, ponto estabilizado. 2000 pés, vai passar estabilizado, ponto 3290. Paraná 310, décima até a 12 no pé, ajuste altímetro 1020, autorizado leste de loop, está 28 em forma estabilizada. Seja o peso 1020, autorizado leste de loop, está 28, né? 6310. Cortejou autorizado 2000 pés e LF Zulu da pista no 28, chaneamento 3 ou no 0. Assina, chaneamento correto. Certo. T32, 9-0 com o plano final do procedimento. Chama agora o na frequência 1-9-2-9-9-5. 8-9-0, 3-0. 9-0, boa noite. T32-0, boa noite. Autorizando pista 28, 202, 20 graus, 0-6-2-9. E depois 2-8, 3-2-9-0. Chama 310, passa o Zan, completo sinal, chama agora a torre na frequência 1-1-8-9-5. Torre em 1-9-9-5, chama 310.